eu às vezes queria que fosses menos para mim. Tu consegues dar o mundo, eu nem te dou um país. Tento, a sério, resolver o mistério. Saber como é que fazes para me dar tanto crédito. Acho que é inédito, uma pessoa assim. Conseguiste ser sensível no meio ruim. Fiz o som exceção, aqui não há repreensão. Tu não sabes aquilo que eu faço nos dias em que não estás. Imaginas, mas na verdade não sabes metade do que sou. Eu sei que pensas que não vale a vida que eu te dou. Acredita, é tão pouco para aquilo que tu me dás. Sou metade desconhecido, metade do que tu vês, mas a metade que tu vês sobrepõe só desconhecido. Mas não te esforças em conhecer nada, mas eu também não quero mostrar nada. Se não o mereces, ficas sempre na incógnita. Conheces-me, não é como um jogo de lógica. Eu não faço sentido, nem me comparo a nada que tenhas sentido. Posso mostrar-te coisas que não tenhas vivido. Os melhores dias da vida vão ser passados comigo. Tu não sabes o quanto eu quero dar-me. Conhecer a tua cara quando toca o meu alarme. Vou encontrar-te para me dizer contigo. Não posso ser um todo se me falta a tua parte. O que nem eu conheço é o meu objetivo. O máximo do nosso amor sempre foi subjetivo. Porque não existe o máximo e tu sabes. Tu não sabes aquilo que eu faço nos dias em que não estás. Imaginas, mas na verdade não sabes metade do que sou.